Senhor, graças te dou, porque tu és o meu refúgio. E comigo, em meio às lutas, sempre estás. Quando a borrasca vem me acudir, tua graça a mim satisfaz. Meu Senhor, tu és o meu refúgio, e em teus braços quero sempre descansar, sempre contigo, meu mestre. Eu irei para sempre habitar. Senhor, quando estou entristecido e lágrimas minha face vem molhar, sinto o bálsamo da tua presença e a alegria logo inunda o meu viver. Quero sempre descansar, sempre contigo, meu mestre. Eu irei para sempre habitar.